Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario. E feliz que hoje tá de casa cheia, né? Porque ultimamente tá sendo meio difícil. Do meu lado esquerdo está o Jamon. Mas semana passada foi, não foi? É, então, mas tá virando mais rotina. Até o momento a gente tava passando por momentos de dificuldades. Era aquele momento nos Isekais que as equipes elas se dividem em dois, assim, aleatoriamente, pra desenvolver um personagem ou outro, sabe? Do meu lado direito está o Lucas. Parabéns, Mario. Por quê? 35 anos de Mario, não é pra você, é pro Mario. E diretamente do Japão está o Jefferson. 40 mil ienes mais pobre. Tudo bem, é a vida. Eu preciso confessar uma coisa pra vocês que eu viciei em VTuber, né? Esses YouTubers virtuais aí, digitais, que normalmente, ou rotineiramente não. Que normalmente são dubladas por pessoas reais, assim, do Japão, sabe? Não sei se são voice actors, mas até onde eu entendi, pelo menos no Japão, existe uma agência que contrata meninos ou meninas pra dublar os personagens, ou eles ficarem jogando ou conversando com a internet através de um avatar, né? Tem uma específica que eu viciei, porque ela... Não necessariamente porque ela viralizou aí jogando Banjo-Kazooie, né? A Koroni. Mas, porque eu tava assistindo ela no YouTube mesmo, antes de ela começar a jogar Banjo-Kazooie, eu achei muito engraçada, tipo, imitando qualquer som, assim. No Banjo-Kazooie é bom, porque quando ela encontra em Kambuka, ela fica o tempo todo em Kambuka. Bom. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que não tem mais como eu me chafundar no mundo otaku, sabe, depois disso. Sempre tem. Sempre tem, né? Mas, ô Mario, você consegue... Como é que você vê? Porque eu imagino que é ao vivo o negócio. Alguém traduz com legenda? Como é que funciona? Por exemplo, do Japão. Eles fazem stream pela HoloLive, que é uma agência que eles agenciam no caso, são meninas, né? Então eles agenciam essas meninas que ou fazem gameplay, ou só ficam conversando, ou cantam, enfim. Você pode assistir pelo YouTube, você segue o canal delas, né? Então, quando elas estiverem live, vai aparecer. E depois, alguns fãs ou algumas outras pessoas pegam trechos, cortes e traduzem por conta própria, né? Entendi. Existem um ou outro americano, eu fui pesquisar fundo isso. Então, existem alguns avatares americanos, mas eles são bem zoados. É tipo aquele avatar da Magazine Luiza, sabe? Conversando. É meio que isso. É o do Japão, mas muito mais engraçado, mas, cara. Mas então, acompanhar o VTuber é você ver normalmente os melhores momentos e não ficar assistindo live da pessoa. Eu assisti uma live ou outra, né? Que como eu não entendo muita coisa, que ela tá falando, sei lá, não fica tão divertido, mas... Até é, porque você entende que ela tá perdendo e ela começa a gritar, é engraçado. Eu até publiquei no Twitter esses dias, que uma menina ela só tava dirigindo o carro e cantando, assim. O carro capotou, ela começou a berrar, tá ligado? Muito bom. Acho que a tendência é essa, cara, de você ver as meninas tipo, jogando numa boa, acontece alguma coisa, se ferra, ficam putaços. Eu só consigo ver trecho porque é que nem você falou, a galera traduz. Ou são trechos que são essas VTubers tentando falar inglês, que nem outro dia eu tava vendo uma, eu não lembro o nome, tava jogando GTA V, aí ela ficou no telhado com a sniper e ficou, stay home, stay home, e ficou atirando todo mundo com a sniper, sabe, o caralho, mano. Nossa. Então, essa Corona, ela tentou falar português, né? Ela fica, bom dia, e todo mundo que tá entrando, ela fica, bom dia, né? Mas é isso, você vê personagens fofinhos, normalmente elas estão falando palavrão, porque elas fogem do personagem de vez em quando. Eu acho que é justamente pelo contraste, né, que elas fazem. Então, esse é o bom, né? Possivelmente, às vezes é um homem por trás, né? Eu vi um cara no Twitter falando que descobriu que o irmão dele é uma VTuber. Ele não quer falar pro irmão dele pra não constranger ele, tá ligado? Mas eu acho que essa é a tendência do futuro aí, a gente ter mais avatares virtuais. A gente já tem uns personagens tipo meio treta news aí do YouTube, que é aquela raposinha falando com a voz do Google em um pitch muito alto, assim, um pitch absurdo, e a galera acha engraçado. Faz o dolinho VTuber. No Brasil tem uma que é... Eu agora não vou lembrar o nome, mas tem uma que é uma menina de cabelo rosa, eu acho, que é desenhado à mão. Não sei a mão, não é digital, mas é um desenho que é meio infantil, mas é um desenho que é meio que um desenho de um youtuber. Entendi. Não tem o termo VTuber, mas a ideia é mais ou menos isso, né? Não é a pessoa, é mais ou menos um sketch lá. Não, eu acho que o VTuber é isso, né? É que esses da Hololive, eles usam o cubismo 2D pra modelar o personagem, né? Aí fica um pouco mais realista. Realista ainda dentro dos padrões de um personagem de anime, né? Não dá pra fugir muito disso. Senão seria realmente uma coisa... É um anime 3D, né? Ele é um 2D, mas ele dá a impressão 3D. Porque, no geral, não é um modelo 3D aquilo. Por exemplo, quando ela vira a cabeça, tá mais uma perspectiva da cabeça distorcendo, entendeu? Do que a cabeça virando, porque dá a impressão 3D. É uma técnica diferente isso. Eu não entendi nada dessa conversa. Eu só queria dizer que, Mario, você é muito moderninho pra tua idade, mano. Pior que haja. Eu sou velho, mas tenho uma rotina de um moleque de 17 anos que compra mangá na banca. Né? Eu não entendo o que isso, sei lá. Eu não assisto nem live. Imagina o que você acabou de falar, que é uma coisa muito mais complicada pra mim. Mas parabéns, Mario. Se você tá se divertindo, é isso mesmo. Parabéns. Nessa semana, a Nintendo revelou, do nada, mais uma vez, um Direct, agora o Direct focado nos 35 anos de Super Mario Bros. É só da franquia Super Mario, né? Só da franquia Super Mario. Mas esse, pelo menos, a gente tinha rumor, né? A gente tinha rumor de vários. Mas eu veio com aviso, não veio? Teve aviso prévio? Eu acho que não. Não teve. Teve umas pistas no Twitter, não teve? Que ia ter... Teve muito jornalista que ficou indicando que ia ter porque eles ficaram postando foto de Mario. Sim. Mas eu acho que não foi uma ação premeditada. Foi porque é jornalista escroto que quer mostrar que sabe mais que... E quer mostrar que manja, que tá manjando. Mas é mais ou menos, tipo, ele já tinha indícios, mas só que não foi nada revelado oficialmente pela Nintendo que ia ter. Então, na verdade, eu acho que foi porque a maioria dos portais grandes, eles tiveram entrevistas exclusivas. Então, mas não pra gente. Não pro público geral, mas... É, não pro público geral. Mas os sites, imprensa especializada, que é a imprensa mesmo, conseguiu acesso premeditado. Então, é, sim, eles já sabiam. Sim. Isso, sim. Mas então, mas pro público geral, não. Não, acho não. Pro público geral, foi às 11 da manhã, eu acho, não lembro nosso horário agora, porque eu estava dormindo, e foi lá e pipocou o Direct. Eu nem sei também, porque eu tava em reunião e fiquei triste pra caramba. E o Direct, ele começou mostrando que a franquia vai ganhar um Game Watch com um jogo Super Mario original incluso e um relógio. Eu não entendi o que o relógio... Você vai gastar muita bateria. Não, o relógio não gasta bateria. Todo sistema tem um relógio interno, todo. O seu micro-ondas tem relógio interno, tudo. Então, mas deixar aquele relógio ligado, entendeu? Pra você ficar vendo. Com a tela ligada, gasta, pô. Então, é porque eu imagino que é aquele relógio... Porque se a tela tá desligada, pelo menos serve um relógio digital. Não, mas é que aquela tela ela é um pouco mais otimizada, né? É de cristal líquido, acho que é um pouco diferente. E aí eu acho que não gasta tanta bateria, assim. Então, qual a viabilidade de pegar esse Game Watch? Porque, assim, eu não vou querer jogar, provavelmente, Super Mario original no Game Watch. Qual é a viabilidade de pegar isso e deixar como se, sei lá, pendurar na parede e deixar com seus relógios de parede? Ah, não, né, pô? Por $40, nem fudendo. Isso aí é pra comprar, jogar um pouco e guardar pra colecionar. Então, o relógio não serve pra nada. Não. Você saca seu celular do bolso, você vê que oração, cara. Não dá pra usar como relógio bem aquilo. Eu acho que se tivesse um despertador maneiro, talvez eu comprasse. Mas acho que como um relógio normal, assim, eu acho muito caro. Eu entendo o item de colecionador, mas acho que a Nintendo tá visando em um colecionismo muito maior do que o produto em si oferece. Aham. Qual que é a sensação de vocês que não vai ter... É que a gente esperava um 64 Mini ou um Game Boy e veio o Game Watch. Ah, eu nem assimilei, sinceramente. Eu acho que... Eu não considero parte da linha, eu considero mais uma edição de Mario, né? Pra mim é tipo o Lego NES lá, sabe? É um produto apartado que é pra colecionar, não é que é necessariamente um console mini que você pode ficar usufruindo bastante. Principalmente que os jogos originais estão meio que... Eu vou colocar nesse termo, mas estão meio deturpados porque vão estar o Mario, né, no lugar do jogo. É, verdade, verdade. E assim, convenhamos que a Nintendo não tá nem com linha de produção pro Switch, né? Eu acho que lançar um produto de hardware no momento, que não seja um item colecionável, é um pouco problemático. Eu acho que só eles... A Nintendo ela pode lançar qualquer coisa de plástico, aí você coloca a edição limitada e todo mundo compra. Às vezes nem pra... Né, nem porque gosta, mas é só pra ter. E porque um dia vai ficar mais caro do que ele pagou. E é isso. E a estratégia é essa. Vende qualquer coisa, coloca a edição limitada e a gente que é fã besta e compra. Eu sabia que eu sou bem sommelier de coisa limitada, viu? Mas normalmente com comida, assim. Tipo, às vezes você vai no supermercado e eles fazem um mashup de duas coisas. Cereal da leite moça de churros. Aí, porra, comprei. Ah, traquinas encontra bono. Porra, comprei. Na verdade... E o Game Watch encontra Mario. Aí tá muito caro. Se fosse comida, Mario encontra bis. Não muda nada, sim, mas eu tô comprando. E na sequência, eles mostraram o outro rumor, que é o Super Mario 3D World, mas agora a gente tem um subtítulo, Plus Bowser's Fury. Automaticamente ele vira um bicho peludo. Exatamente. O Mario me zicou antes do podcast, eu falei Furry. Acertei a previsão, hein? Ah, mais ou menos, Lucas, mais ou menos. Qual a sensação de vocês quando vocês estavam assistindo e viu aquele mais? Eu achei que ia ser o nome só Plus. É, eu também, que no João. Eu achei que ia ser Plus só. Ah, Super Mario 3D World Plus. Eu falei, ah, beleza, eles não querem usar mais Deluxe, etc. Aí apareceu... É, vai que esse cara quer diversificar um pouco. Aí veio esses Bowser Fury aí e falei, ah, beleza. Eu achei que eles iam colocar um jogo junto, assim, fazer uma coletâneazinha. Eu não sabia o que que era. Eu tava torcendo pro 3D Land tá incluso. Mas aí... Mas essa era só esperança. Eu achei que era mais do que um mais no título, porque aquele o mais ele demorou um pouquinho na tela. Então achei que ia ter alguma coisa interessante. E no final foi aquele teaser lá. É, vocês gostaram? Eu gostei, porque parece ser difícil. E só de... Né? É, mas ele parece ser muito difícil. Então eu fiquei feliz, porque... Se fosse só, tipo, roupinha mais, essas coisas, eu não ia pegar, né? Mas agora que botou isso aí... Então, tem uma coisa a mais que a gente vai comentar, talvez eu pegue. Mas vocês acham que vai ser o quê? Isso, vai ser uma fase, um mundo? Eu acho que vai ser um mundo difícil, pelo menos a impressão que eu tive. Entendi. Sabe do Super Mario World, o mundo extra lá, o... O estrela, arco-íris lá no final. É, então, eu acho que vai ser tipo isso, um negócio que você faz um monte de coisa no jogo, vai lá e são as fases do capiroto. Eu entendi que você vai jogar com o Bowser, na verdade. Então, mas apareceu o Mario, né, ali. Eu não sei se o Bowser... Então, ia ser legal se eu pudesse jogar com o Bowser, mas eu não sei se esse Bowser's Fury vai ser porque o Bowser tá furioso e você vai enfrentar a fúria do Bowser, ou se o Bowser tá furioso e você vai jogar com o Bowser. Então, eu gostaria que fosse jogar com o Bowser, mas... E acho que seguindo a tendência da linha Mario e Luigi, né, que também tem esses mais Bowser alguma coisa, é Bowser Jr., não sei o quê. Bowser Side Story... E aí, eu acho que seguindo essa linha, realmente a gente joga com vilão, né, nessa parte. E seguindo nessa linha também, você tem um minigame tosco e porco, que ninguém gosta. Sim, então talvez seja mais seguro ser nova fase do 3D World. Mas assim, pelo teaser tem que ser mais que isso, porque eles se esforçaram bastante. Sim. Então, assim, pensando bem, eu tô com aquele pé no chão, assim, deve ser uma porcaria, alguma coisa mais vagabunda, mas o que eles prometeram parece ser muito mais do que isso. Então, é que a fase ali que mostrou, né, o mapinha, o que a gente teve o visual, parece um negócio bem mais aberto que as fases do 3D World são, né, que a fase do 3D World é meio Mario 2D em 3D, que é meio reto. Então, eu tive uma sensação de Hub World ali, sabia? Assim, é essa sensação mesmo. É uma sensação mais Odyssey do que 3D World. Ó, e tem duas coisas, assim, a mais que eu achei bacana, né? Uma que é online. Isso aí é 100%. É engraçado falar 100% confirmado, né? Porque redundância do caralho, mas... É confirmado, pelo que eu li. Não, sim. Tá na página da própria eShop falando que tem online. O que eles não confirmam, Lucas, é se vai funcionar. É, então, né? Isso que é foda. Garantem, né? Mas tem outra coisa que acho que vai deixar mais fluido o jogo, que a movimentação dos personagens acho que é em torno de 20% ou 30% mais rápido. E sim, isso sim, vai... comentaram isso. É, e eu vi comparação em vídeo e eu pensei, nossa, o jogo ficou muito mais fluido, né? Porque esse é um Mario... Não, então comentaram em vídeos porque eles não falaram oficialmente que é isso. É, também. Você vê que é mais... Eu percebi que era um pouco mais rápido porque o Toad... Eu falei, caracas, o Toad eu não lembrava que era tão rápido assim quando mostraram ele na corrida. Aí eu senti que o jogo é mais fluido. Eu pensei, ah, acho que vai ter uma pegada melhor jogar essa versão também. E também teve que eles anunciaram na Direct, mas depois foi no Twitter, que vai ter dois amiibos, né, que vai acompanhar o lançamento do jogo. Que vai ser o amiibo do Cat Mario e da Cat Peach. Então o amiibo existe ainda. Existe, provavelmente vai liberar alguma porcaria nesse jogo. Mas te dá o power-up no gato. É, pode ser, o pessoal só quer comprar a Peach de gato lá. Mas, acho que se só desses 20% mais rápido e o multiplayer online se funcionar, corrige bastante de um jogo que já era bom, né? Sim, concordo. Sim. Então... E assim, quando eu joguei o jogo original, não sentia problema na lentidão dele, assim, só fala que é lento porque agora tem uma versão mais rápida, mas na época eu tinha achado ok. E talvez até era bom porque ajudava a se ver no frenesi de quatro pessoas. Então, eu achei que era lento na época, porque eu tava jogando com gente muito ruim, aí tinha que esperar eles. Nossa, então, todo jogo. Continuando, a gente teve um anúncio de Super Mario 35, que vai ser um Tetris 99, só que de Super Mario Bros. O original do NES. E ele vai estar disponível a partir do dia 1º de outubro, e o serviço dele vai funcionar até dia 31 de março. Isso é sacanagem, né? Mas falando primeiro do jogo, eu acho que... a mecânica Battle Royale, ela consegue se adaptar a diversos gêneros de jogos, né? Você consegue imaginar qualquer tipo de jogo adaptado a um Battle Royale, basicamente colocando várias pessoas. Nesse, eles só pegaram o que eles têm de Tetris 99 e adaptaram no conceito de Super Mario. E eu quero muito jogar esse jogo, acho que vai ser bem divertido. Então, mano, fica a expectativa pra que ele seja um sucesso a ponto da galera deixar ele por mais tempo prolongado, né? Eu sei que o grande problema é que ele entra em conflito com os outros produtos da Nintendo, mas eu acho que isso se chama evolução. Eu acho legal que a Nintendo, ela por exemplo, todo mundo fala Battle Royale, aí a Nintendo imita, mas o Battle Royale da Nintendo é tipo Battle Royale single player, né? Porque a gente realmente joga com outras pessoas, mas o que tá acontecendo é você jogando sozinho, né? Então, acho que como o online eles não funcionam, nesse estilo ele funciona. E funciona bem, como o Tetris funcionou. Então, eu acho bem legal que, sei lá, com as limitações dela, com relação ao online, ela consegue fazer jogos interessantes online. E acho que, acredito que esse Mario seja isso. Mas, assim, eu vi muita gente reclamando da limite de tempo pra jogar. Eu vou colocar a minha opinião. Primeiro, você não sabe o que vai vir depois, né? Então, talvez, sei lá, eles mudem alguma coisa, façam um outro evento. Então, antes de, sei lá, antes de xingar a data, acho que eu peço para as pessoas esperarem um pouco. E segundo, é que fazer esse negócio como se fosse um evento tem um certo sentido. Porque você não tem, sei lá, esses jogos dependem de pessoas jogando, né? Então, se você não tem, sei lá, uma data, fica meio vazio. Então, acho que nesse caso... se ela substituir por outra coisa, ou ficar rotacionando isso aí, talvez seja mais interessante do que, vamos supor, ter, seguindo essa estratégia, ela lançar outro tipo desse naipe, você ter as pessoas migrando com mais, tipo, sei lá, parando de jogar Tetris 99, jogando Mario, aí depois jogando outra coisa. Então, eu acho que... É bem possível que isso seja real, porque ano que vem The Legend of Zelda completa 35 anos, né? Então, se ela substituísse pra isso, talvez, tipo, seria uma coisa de, assim... Tetris e Mario, acho que talvez tenha, sei lá, players o suficiente. Só que o problema é depois, é quando vem o depois. Aí você tem que meio que rotacionar pra você manter uma base de usuários ativos pra não ficar que nem o modo online do Tetris 99, ou o modo de vencedores, que nunca passa de 50. Acho justo isso. Não vou negar que eu fico meio incomodado com uma data limite, assim, que... Nem é um ano, acho que é 7 meses só o tempo, né? 6, 7 meses. Mas... Acho que são 5, né? É de outubro a março? Então, são 3 meses esse ano, mas... mais ou menos esse ano. Seis. Agora, quanto ao jogo, achei muito legal. Exatamente o que o Jive comentou. você não vai ter problema com lag, necessariamente, porque é você jogando e são trocas de comunicações do que envia pra uma tela pra outra lá só. Porque se tivesse lag nesse plataforma de Mario, ia ser inviável jogar. Então, eu tô muito animado pra jogar isso aí. E esperamos que depois dessa data, realmente, eles anunciem alguma coisa, porque senão fica aquele gostinho meio amargo na boca. Às vezes você joga e aí descobre que o jogo não é tão... Não é uma coisa que você quer revisitar tanto na sua vida, e o tempo limitado te deu mais vontade de jogar em menos tempo. É, então. Pode ser também. O problema é um negócio que a gente já falou, que a galera se antecipa pra reclamar, né? Às vezes, se ele não tivesse a exclusividade, basicamente ninguém iria jogar, então... Ia ser no lançamento e ia ficar assim, né? Mas aí... É. Então, o limite ajuda nisso, fica esse gosto meio estranho na boca. Mas ele, eu acho que é a mesma ideia, quando o Jeff tava falando, a mesma ideia que em Splatoon, né? De você limitar as interações online pra juntar a base instalada em uns pontos que aí não vai ter problema no matchmaking. É, a Riot faz isso com os jogos dela, né? Ela rotaciona alguns modos de jogo do League of Legends pra que eles mesmos não entrem em conflito com os produtos que eles já têm. É muito problemático pra eles se um modo que eles criaram pra galera se divertir seja mais atrativo que outro modo que eles seja mais tradicional. Então, pra não entrar em conflito com os próprios produtos deles, é importante que tenha essa rotação. E ano que vem não vai ter esse jogo porque vai virar o Super Mario Bros. 36. É. Com 36 jogadores, né? Vai entrar um quadradinho, sapá. É, depois eles mostraram o novo Mario Kart, que é o Mario Kart Live Home Circuit. Ou Live Home Circuit. Live. Não faço a menor ideia. E que vai ser lançado dia 16 de outubro de 2020. Que vai ser um Mario Kart com realidade aumentada. Você compra um bonequinho que tem uma câmera instalada. E a partir de um software que você vai baixar no seu Wii, no seu Switch, você consegue jogar o seu Mario de controle remoto numa pista de realidade aumentada. Achei muito louco. É muito louco, né? Achei muito, muito. Eu não vou medir esforço pra comprar esse produto, cara. É de verdade. O preço que for, eu tô comprando. É que é $100, se não me engano. É. O negócio vai ser caro. Eu não tô com você não, Mario. Eu vou esperar baixar. Eu fui tentar comprar na Amazon e esgotou. Nossa. Eu não vou pagar mais que 10 mil ienes, não. Vou esperar eles fabricarem direito esse troço. Mas eventualmente eu vou comprar. Mas eu achei muito louco, meu. É, você coloca as coisinhas de lap lá, controla pelo Switch. Eu só acho que seria legal controlar pela TV. Não mostraram isso no trailer, eu acho. Mas convenhamos que nenhum de nós tem espaço pra jogar na casa, né? Todo mundo aqui tem ou mora em apartamento ou tem casa pequena. Não, só casa. Ia ser uma lap bem pequena. Sua casa não dá, Lucas. Ok, vai cair da escada e como não? Se fuder. Cara, eu pego aquela sala lá embaixo minha, vai pra cozinha, dá uma volta pela mesa da cozinha e volta na sala, né? Pra fazer um percurso tão grande. Ou faço um percurso no corredorzão que eu tenho aqui fora. Não precisa ser gigante. Mas eu acho que dá sim. E o problema pra mim é que eu vou ter interferência da minha gata, né? Eu vou estar jogando, vai pular um bicho no meio da pista lá e eu vou acertar. É o mapa, Lucas. No vídeo eles testaram com espaços maiores, ambientes maiores, né? Uma sala grande, uma cozinha grande, enfim. A gente que mora aqui no Brasil, que é tudo desconcertado, sei lá, aqui num apartamento não dá. Eu acho que em qualquer lugar é assim. Tipo, eles pegaram uma casa muito específica de... Aqui é casa de clichê de... Família que mora meio que afasta, não, mora não no subúrbio dos Estados Unidos, assim, né? É família super rica. Ah, não, nos Estados Unidos as casas são grandes, sim. É, tudo é grande lá, principalmente as salas são grandes. Mas eu acho que, tipo, aqui dá, no Brasil dá, o problema é o preço, mas o... Assim, dá seu jeito, sabe? Criança, principalmente, que é o foco do negócio, você pode ficar fazendo... Dando 1 milhão de voltas até chegar no... Dando 1 milhão de loops até chegar no lugar, pra aumentar o seu... A sua pista. Mas vocês estão tão animados assim pra jogar esse negócio? Porque pra mim aquilo ali, imagino que seja um carrinho de controle remoto assim, normal, assim, sabe? Tipo, mas é Jefferson, esse é o sonho de consumo do jovem dos anos 90, sabe? É, que via na TV os moleques comprando um carrinho com câmera na caixa de cereal e batendo em bandido, assim, com isso, sabe? Gravando vídeo e por aí vai. Mas eu acho, tipo... Vai ficar chato quando você perceber que você já não consegue fazer drift no jogo, né? Ah, foda-se. Aí quando você perceber, eu não consigo nem fazer o drift pra fazer a curva como eu quero, a la Mario Kart. Não, você customiza o kart e faz drift ali, cara. Dá seu jeito. Ah, mas é muito legal você tomar o item e o carrinho parar, sabe? Então, é bem inteligente. Então, eu queria falar um pouco da tecnologia, porque Até então, as tecnologias de visão computacional para mobilidade, para esse tipo de arquitetura embarcada de carro, ele é muito utilizado em carro inteligente, sabe? Esse é o estudo avançado da tecnologia. Combinar isso com realidade aumentada gera-se um produto de entretenimento. E eu acho que, até o momento, a gente teve pouca perspectiva de mercado para isso. E vendo Mario Kart, eu acho que ela funciona. Não só funciona, como ela é muito apelativa. Né? Eu tô muito sedento pra ver esse produto funcionando, esse jogo funcionando, porque eu acho que é muito divertido, cara. Ô, Mário, a gente viu que funciona no trailer, ainda não saiu o negócio, né? Não, então, é por isso que eu tô falando, eu quero muito pra ver como que ele funciona. Uhum. Mas eu posso afirmar que eu já tinha essa teoria há muito tempo antes, que vai ser um sucesso. Eu acho que vai ser um sucesso de vendas, eu acho que o Mario vai quebrar a cara quando ver que o carrinho não é tudo aquilo. Com a... Como eu falei, eu tenho um pouco de experiência na área de pesquisa, né? Eu fiz algumas pesquisas relacionadas à arquitetura embarcada de carrinho mesmo, de um robozinho de carro conectado ao smartphone para uma CPU mais inteligente, né? E isso, em si, já foi prazeroso o suficiente, sabe? Ter essa conectividade e ter um hardware mais inteligente que ele possa suprir algumas demandas que não existem do próprio controle, do próprio da unidade embarcada, é muito legal, sabe? É que eu não havia visto isso como um produto de entretenimento. E eu tô vendo agora com Mario Kart. E é Mario Kart, né? Eles ainda incluíram o jogo e utilizando realidade aumentada. É um tipo de jogo, né? Uma versão do jogo, assim, né? Eu tô hypado pela tecnologia em si, né? O jogo é um plus pra mim. Será que vai ter muita gente comprando só o kart, achando que dá pra jogar e vai ver que precisa do Switch? Que nem os idosos que compravam Brain Age de DS e não tinha DS? Eu acho que não tanto, porque o preço de entrada desse é um pouquinho mais caro, né? Então não, também não é qualquer pessoa que vai pegar. Com relação ao preço, vocês acham caro? Eu não achei, eu não sei. Nossa, nem um pouco. Em relação à tecnologia, não é. Mas em relação ao, assim, eu vou gastar pra ter alguma coisa na minha vida, eu acho que é um pouco mais caro, principalmente que, assim, é pra criança. Então, pensar, vai virar o presentinho de Natal da criança é meio carinho, assim, acho que $100 mandar num brinquedo. Eu acho ok, nem tão bom nem tão ruim, pra mim é neutro. É, eu acho que é um preço de um produto de luxo, um conjunto de Lego caro é isso. Mas o Lego você não precisa de um Switch. É, então. Não, mas eu acho que ele... Eu entendo. Mas eu acho que ele tá dentro de um conjunto de público, assim, que eles estão tentando atingir, que é mais evoluído pro final de ano mesmo. Ah, você quer dar um jogo mais caro, um produto mais caro, tá lá. Eu acho que pode ser uma barreira o Switch, mas nada que uma atualização pra esse próprio hardware, assim, um lance aplicativo no smartphone pra galera usar. Eu acho que isso não acontece. Ó, eu acho que se ele flopar, eles fazem isso sim. E seria um erro não fazer. Eu não sei. Enfim, duas coisas que me incomodaram nesse produto é que ele não vai ter cartucho, velho. Aí você vai ter que fazer um download de 1 GB, velho. Eu acho que isso... Eu acho isso meio foda, sabe? Porque às vezes você quer, sei lá, emprestar pro seu amiguinho e você não pode, sabe? Tipo, ou a bateria do seu Switch morre e você tem que jogar com outro. Achei meio meh não ter um cartucho. E outra coisa é isso, ter que escolher entre o Mario e o Luigi, né? Seria Sim. muito mais legal se eles vendessem o carrinho e poder, tipo, sei lá, ter outros personagens. Trocar, né? Você tirar do cockpit o Mario e colocasse, sei lá, o Wario. Você pode fazer isso. Você, inclusive, pode tirar e colocar o Luffy dentro dele, o Shrek, sei lá. É, mas aí afeta essa realidade aumentada que vai ser um boneco... Quando você tá vendo a tela, vai ter um Mario lá, provavelmente. Então achei que eles perderam essa oportunidade, mas eles vão usar o Mario e o Luigi. Primeiro eu vou comprar o Luigi, e o pessoal vai comprar o Mario, né? Com certeza. Eu com certeza vou comprar o Mario. Quer dizer, não sei, seria legal fazer o Death Star do Luigi em vida real, assim. Enfim, mas esse anúncio pra mim roubou o show. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, isso aqui valeu a pena. Tipo, você não precisa mais de jogo velho. Essas ideias... essa é a Nintendo que eu gosto. É a Nintendo que você fala... É um papelão? Virou um jogo. Um carrinho de controle remoto, você bota uma câmera e atropela o seu gato, né? Essa é a Nintendo divertida, que eu não esperava nada e que eu gosto. Seguindo a comemoração, eles mostraram um monte de merchandise que vão estar disponíveis na Nintendo Store, pelo menos foi no Direct americano, e também comentaram sobre eventos que terão no Splatoon 2, que vai ser Super Mushroom contra Superstar, né? Qual o melhor para uhum. Que vai ter também um evento de Smash que vai se focar em personagens, itens e cenários de Super Mario Bros. E que, além disso, vão ter em outro jogo, Animal Crossing, vão ter mobílias da série Super Mario, a lá o que a gente tinha no 3DS. É, provavelmente, né? É no estilo, né? A gente teve já essas mobílias, essas mobílias, a gente não sabe se são as mesmas, mas já teve. Uhum. Não é uma novidade pra série. E que o Mario e o Donkey Kong Jr. vão estar, de Super Mario Kart, vão estar no Mario Kart Tour. Eles são fofinhos, né? Eu quase fiquei com vontade de rebaixar o Super Mario Tour. Super Mario Kart Tour. Eu já aboli, já. Eu baixei pra fazer as metas que tem lá do My Nintendo. Eu fiquei triste que muita coisa não tem no Brasil, né? Aquele conjunto de pins lá, as camisas. Então é essa parte que eu fiquei assim, escorrendo a lágrima e pensando, né? Que merda, viu? Porque é muito louco, meu. Ter a Splatfest de evento de Mario e vender a camisa real mesmo de uma Splatfest. Ia ser da hora, você ter um negócio, sabe? Sim, então, sim. Só chorei. Concordo. Mas agora falando sério, essas camisetas vão esgotar rapidinho. Camiseta de Splatoon na loja da My Nintendo Store vende muito rápido. Se você quiser dar seus pulos aí, corre, né? Teve também na época da Kali e da Mari, né? Esse tipo de camiseta. Ou foi do Caos e da Order, eu não lembro agora. Mas um no Splatfest final teve. Teve. Acho que Purchase vende bem, né? Por isso que eles fazem isso. Eles fazem a coisa do Splatoon, né? Que é aqui no Japão vende que nem água. Aí você joga qualquer coisa em cima e já dá pra ganhar uma boa grana. Mas é bom, né? Que a Nintendo deixou de ser uma companhia de videogame e tá. E ela tá, assim, tá puxando forte pra esse lado de parcerias, merchandising. E embora aqui eu tenha acesso no Japão, os preços obviamente não são tão convidativos. Então, talvez mesmo que se tivesse acesso aí no Brasil, ia ser olho da cara e deve ser. Assim, lança muita coisa, você fica com vontade. Mas óbvio, se você for uma pessoa normal, você tem que vai escolhendo, né, basicamente. Você escolhe as suas batalhas. E é legal, mas é um preço assim, uma camiseta normal no Japão, vai, tipo, não vou falar as baratas. Tipo, uma camiseta normal no Japão é 2.000 ienes, né? Só pra você ter uma ideia, a camiseta do Splatoon é 3.800. Aí, os caras sabem que vende. Você realmente paga pela marca lá. Tem o tênis da Puma também? Tem. Mas tirando essa parte de merchandising, que eu concordo, tipo, faz parte da Nintendo pra publicar a marca dela, principalmente Super Mario, eu acho que a do Smash é a piorzinha. O Smash, tipo, é um evento aleatório, inclusive, a não ser que tenha alguma coisa especial que eles não falaram, mas eu não senti muita força nesse evento. Mas o Splatoon 2 tem um Splatfest exclusivo novo, é interessante, eu acho que novo, pelo menos. No Super Mario Kart aleatório, lá tem tanta coisa que... Tem tanta coisa que, tipo, é mais um negócio lá. É tipo o Dr. Mario aparecendo no... Dr. Mario pixelado aparecendo no Dr. Mario World. E do Animal Crossing, eu espero que seja uma deixa pra ter mais mobília da Nintendo. Então, esse deveria ser o mais impactante, mas março de 2021 é muito longe, cara. Eu não vou nem lembrar quando eles anunciarem, e acho um pouco até de prepotência deles acreditarem na força do jogo até lá. Eles teriam que ter lançado isso agora, pra dar um pouco mais força no momento e isso perpetuar para outras possibilidades de mobília que poderiam chegar no Animal Crossing. No caso, eu já comentei que eu sinto falta dessas mobílias da Nintendo no Animal Crossing. Eu tinha um quartinho só da Nintendo no 3DS e era divertido. Acho que todo mundo tinha. É que dava. Era, no 3DS era bem fácil pegar as coisas, né? No biscoitinho da sorte. Uhum. Mas eu acho que a força do Animal Crossing, assim, você. É um jogo que eles estão fazendo como se fosse. Que é Games as a Service, né? Então eu acho que ok, assim. Eu acho estranho falar, vai ser só em março do ano que vem. O Splatoon é só em janeiro do ano que vem. Então são eventos que estão longe. E às vezes parece que começaram a produção agora dos eventos. Mas. Eu acho que assim, quando acontecer, eles vão fazer um showzinho lá nas mídias sociais, aí a galera volta, olha, e no final não faz diferença se foi agora ou se vai ser depois. Eles também soltaram o Super Mario All-Stars, que são o remake do Mario 1, do Super Mario 1, 2 e 3 e o Lost Levels, para o Super Nintendo Switch Online. É o nome grande lá que eu sempre vou confundir. Muito bem-vindo. Eu acho que esse é um dos melhores jogos do Super Nintendo. Talvez, na minha opinião, o melhor. Pega 4 jogos do console anterior, dá um visual gráfico lá novo, opcionalidade de salvar. Então, sucesso. É uma boa adição ao Switch Online. Queria Super Mario RPG e não veio. Isso aí já era, Mario. Esse não dá pra falar que ninguém se importa e agrega um pouco de valor do Nintendo Switch Online. O que eu vou agora eu vou contrariar o Lucas, eu acho, tipo, tirando, ó, salvar, óbvio, é melhor no Super Mario All-Stars, né, que o outro não tem essa possibilidade. Mas tirando isso, eu acho que os originais são melhores, assim, eu fico meio jogando as versões Super Mario All-Stars, eu fico olhando e falo, ah, eles estão parecendo meio a mesma coisa, parece que tirou a unicidade de cada um dos jogos. Uhum. Mas acho que o ideal era dar a mesma roupagem pra tudo, né, pra aproveitar. É, então fica meio, sei lá, eu sinto genérico nessa hora. Ô, oh, louco. Eu olho e falo, não tirou o espírito do Super Mario Bros. 1, do 3, principalmente. E eu fiquei mal aqui, que eu achava que eles iam dar um plus e ia falar, ah, e a gente vai ter Super Mario Land 1 e 2 num de Game Boy. E eles não falaram, e agora o Game Boy tá cada vez mais distante. Não, ou pode ser que o Game Boy venha, só que ele venha com toda a leva de jogos e o Super Mario Land 1 e 2, né? Provavelmente vai isso acontecer mesmo. Sim, é que eu achava que era o momento de chegar e falar, ah, tamo com todos os Super Marios? Toma aí, tem os dois de Game Boy que a galera meio ignora, assim. Todos os Super Mario First Party, né? Sim, Super Mario Bros, Super Mario Bros, Super Mario Land, essa a franquia principal que tá lá no 35 anos de Mario. É, eu senti falta do Mario Dance Dance Revolution ali. É, eu senti falta do Mario RPG, paciência. Não, eu tô zoando, pô, eu não tô sentindo falta desse. É, então, aqui não são Marios principais, assim, não são, né, franquia principal. E pra terminar, continuando com Mario All-Stars, a gente teve, finalmente, mostraram os jogos que a gente já tinha comentado desde abril, dos rumores, que é o Super Mario 3D All-Stars, uma coletânea com Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, o 1. Somente. E que vai sair no dia 18 de setembro. Tanto a digital quanto a física são limitados até dia 31 de março de 2021. Isso aí é prato cheio pra galera comprar e revender caro. Me desculpa. Mas isso é um problema parecido com o que teve no NES Mini. Vai a galera chegar e me dar 100 unidades dessa merda aí. Pega. Ah, toma aí, ó. Vou vender de volta por, sei lá, $200, $150. Aqui no Brasil vai chegar, tipo, ah, $500, $600. O que vai ter de arrombado pegando essa merda e vendendo assim, cara? Porque nem o digital você vai ter acesso depois. Esse que é o problema. Então, pra mim, nossa, eu não sei o que dizer dessa decisão. Vocês comentaram do Mario 35 lá, Battle Royale, tudo bem. É um serviço temporário. Agora, isso é um jogo. Mario então, Sunshine, mas... por exemplo, você não consegue achar em outro lugar pra jogar. Calma, Lucas, não seja calma, oficial. Calma. É, eu tô. Eu vou aproveitar exaltado, agora. Tá exaltado. Deixa ele soltar, Jim. Meu Deus. E eu fiquei puto com isso. E sinceramente, pra chamar esse jogo de All-Stars, tinha que ser parecido com o do Super Nintendo mesmo, que tinha 4 jogos. Os caras nem colocaram o Mario Galaxy 2. Se tivesse pelo menos isso, ia falar, não, tá parecido com o anterior, que é tipo 4 jogos e 4 aqui, né? Só que, ah, eu não comento mais nada. É assim, eu vou comprar essa merda porque eu sou trouxa, assumo. Só que eu não vou abrir o plástico, eu não vou nem tirar o plástico. Não vou tirar. Vai comprar digital e físico. Ou não? É louco, não, aí não, vou comprar esse físico aí, não vou abrir e vou deixar fechado aqui e eu vou estampar na minha cara, eu sou eu otário. Tô puto, mas vou dar dinheiro pra caralho pra empresa. Não, é, então, por isso que eu falei que eu sou trouxa. Calma, tipo, vou tentar defender, não faz sentido mesmo ter limite, é digital, mas a gente, assim como o Jeff falou, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei se eles vão colocar os 3 jogos separados, se eles vão fazer alguma coisa. Eu espero que não seja limitado até março e acabou. Eu espero que tenha algum significado pra eles limitarem uma versão digital do jogo. Pera, você tá falando que depois da data limite, talvez eles vendam jogos separados, é isso? É, ou isso, ou não sei se eles vão pegar o Super Mario 64 e colocar no Nintendo 64 Online, não sei. Porque é estranho até pra Nintendo, assim, dadas várias decisões estranhas da Nintendo, é estranho até pra Nintendo limitar um online assim. Limitar uma venda de um jogo online. Assim, a física eu entendo porque é um jogo, tipo, é uma capinha feinha lá. Ah, toma aqui, isso aqui é de coleção. Esse jogo aqui normalmente era pra ser digital, mas a gente tá colocando isso aqui porque a gente sabe que vocês querem comprar Super Mario. Isso. É da oportunidade. A digital é estranha. O que, que você faz depois da física? Você, tipo, retira da loja pra vender? Acho que você não produz mais, basicamente. Eu acho que é basicamente isso. Oficialmente a gente não tá mais vendendo. Chama a polícia pra invadir as lojas e tirar. Vai o Miyamoto com um porrete da porrada que tá pegando no jogo, né? Não, se for isso, tudo bem. Se for, tipo, eles produziram isso, lançou essa quantidade de estoque, eles vendem e falam, a gente não vai mais repor. Tá ok. Não sei por que fariam isso. Só que... Eu não sei. Assim, tipo, em vez do Lucas, eu prefiro esperar eu não consigo achar motivos para, a não ser do tipo, comprar logo trouxa. Então, isso. Se esse for o motivo, a Nintendo conseguiu, até porque o Lucas, ele fez uma coisa e falou que é trouxa. Então, o motivo deu certo. Infelizmente. É, então, não é, é obviamente não é pro consumidor isso, mas a Nintendo é uma das últimas empresas, é a última empresa em videogames que é pro consumidor, é a Nintendo. Porque, até porque ela é a mais japonesa de todas. Pro consumidor? Não é. Anti-consumidor. Ah tá, porque nossa, eu ia falar um monte. A Nintendo é, aquela, é a que não é. Então, assim, visando só querer vender logo, tudo tá tudo certo. Tipo, é feio, mas tá tudo certo. Ela colocando esses... quantidade limitada. Lembrando que o exemplo que o Lucas deu do NES, ela fez isso e depois recuou atrás e fez mais, né? Hoje em dia você consegue... Acho que você acha ainda. É NES barato. É só do tipo... Uhum. É só tipo aquele hiato que tipo... Ela meio que foi surpreendida, achou que não ia ter tantas vendas. E ela foi lá e fabricou mais. Assim como acontece com os amigos também. Mas não foi proposital. Não foi proposital, entendeu? Essa é a diferença. Agora eles estão claramente falando, ó, até essa data aqui, acabou. Então, agora é mais aberto. Era proposital, que acho que eles falaram que era uma coisa limitada. Assim. Eles falaram, a gente vai produzir um negócio e vai ser meio limitado. É que eles não sabiam se iam vender tanto também, né? Um mercado novo, assim, né? É, então, aí vendeu pra caramba. É, aí criou tendência no mercado, basicamente. Mas é um bagulho meio... Todo mundo aqui já comentou, é meio... Eu não comentei, só que eu acho uma merda, com certeza. E eu, pra mim, eu me chafundo mais que eu espero que flope. Eu sei que não vai porque tem gente igual o Lucas e o João que já compraram. Então, puta, o que eles queriam aconteceu, sabe? Independente da pessoa ficar puta, a pessoa vai comprar. Não, mas tem uma diferença, assim, sei lá, eu acho que... É quando você não comprar... Ah, eu não gostei da atitude, não compro. Ah, por causa... É, entendeu? Tipo, eu ia comprar esse jogo independente do que eles falassem. Se ia ser limitado, se não ia, eu ia comprar o jogo. Não, o meu problema não é a atitude. O meu problema é o produto. Eu não vejo valor nenhum nele pelo preço que eles estão cobrando. Nenhum. Por jogos antigos que não tem... Ah, tem melhoria gráfica? Tem uma atualização gráfica. É, um ou outro jogo vai rodar... Na perspectiva 16:9, sabe? Mas cobrar preço cheio por jogos que não tiveram modificação, não foram refeitos, não são remakes, são ports, jogos antigos e o própria coletânea, que deveria ser uma coletânea de aniversário, não ter nada além dos jogos e acho que um negócio de trilha musical, eu não vejo valor como produto. Aí a gente entra no detalhe do jogo, aí eu discordo do Mario. Porque, primeiro, que você tá desconsiderando o peso da franquia do Mario. E segundo, é que, tipo, tá tudo bem. Eles não melhoraram o mundo? Talvez não melhoraram. Mas acredito que tem muita gente querendo jogar no Switch e não tem a possibilidade de querer jogar esses jogos clássicos e bons no Switch. Porque, do que, sei lá, pegar um GameCube, vamos jogar Sunshine aqui, tipo. Ou mesmo 64, tipo. Se você realmente quer só jogar esses jogos. É muito mais caro e mais difícil você ir atrás de um 64 e pegar uma cópia de Super Mario 64 e fazer isso com os três jogos. Não é só a questão de ter o gameplay num console atualizado, Jefferson. É a questão de que é um jogo antigo que pros moldes de um jogo, por exemplo, que é uma plataforma 3D, etc., não atualizada, é um pouco difícil de você sustentar. É muito mais pela nostalgia do que pelo gameplay do jogo. E, de novo, por causa disso, eu não acho que ele tenha um valor como produto, esse jogo inteiro. Eu acharia muito mais interessante que não fosse uma coletânea e que fossem jogos separados. A $20 cada um? É, aí você tá dividindo equalitariamente, mas sim, por $20. Quanto que era o Mario 64 no Virtual Console? Acho que era 10 e alguma coisa, dólares. O Galaxy era 20, não era no Wii? É, era por aí. Então, aquela coisa, tipo, dos jogos que a gente tem, né, da coletânea, falando da coletânea em si, a gente tem uma coletânea que eles não fizeram igual a Virtual Console, você pega... Não tô falando, foi um puta trabalho da Nintendo, mas você pega os jogos, eles estão rodando numa TV HD, eles estão rodando meio que na qualidade HD deles, e com as texturas melhores, né? Tem vídeo de comparação já na internet mostrando, as texturas da moedinha, tudo, estão mais definidas. E você tem o Super Mario 64, e o Galaxy, eu falaria que não tem tanto valor, porque você podia jogar ambos nos outros dois consoles da Nintendo, tanto no Wii quanto no Wii U. O Sunshine a gente não pode jogar desde o GameCube, de maneira oficial, claro. Então você tem o Sunshine que tá desde o GameCube sem aparecer em nenhum lugar, e agora você tem ele no Switch de... com 16x9 aparecendo, com as melhorias indo pra HD, assim, vendo melhor numa televisão HD. E o Galaxy também é atualizado pra isso, e o 64 também é atualizado pra isso. São três jogos muito bons, assim, óbvio, tem uma disparidade entre a qualidade deles ali, mas são jogos bons, mesmo assim, todos quando lançaram foram elogiados. Então, tipo, eu acho que pra quem tem só o Switch, que é muita gente, é uma coleção válida. Se você teve no Wii, teve os dois, no Wii U, você teve os dois, o Mario 64 e o Galaxy, e você tem o GameCube jogado na sua casa com o Sunshine, aí fica na decisão. Mas eu acho que esse povo que é mais hardcore na Nintendo é um povo bem específico. A gente via gente pedindo, falando que queria ver os outros Marios. Então, tipo, você tem uma coletânea aí, as pessoas que vão comprar obviamente sabem que são três jogos antigos. Né, eles não fazem uma questão de esconder em nenhum momento, então acho que tem seu valor, sim. Inclusive, sou um cara... Tem pra um nicho bem específico, sim. Mas, como eu tô falando, eu, Mario, não vejo valor nenhum com o produto. Não, o nicho específico é o nicho que acha que não precisa. Que é o nicho que pode jogar tudo, que tá nessa coletânea. É o usuário de Wii U. É o nicho que você falou, é o nicho de pessoas que não se importam com todas as restrições que você colocou. E que elas sabem que elas estão pegando um jogo que é um jogo antigo, e elas querem ou rejogar, ou tem algum jogo que elas não jogaram há muito tempo, ou não jogaram, que é o Mario Sunshine, por exemplo. Que elas sabem exatamente o que elas estão procurando, mas ainda assim eu acho que elas estão pagando caro. Quanto à qualidade dos jogos, não tem nem como, o que falar, porque são obras de arte esses três jogos, são incríveis. Se você nunca jogou os três e compra isso aí, você vai ter umas boas horas de diversão, sim. Só que eu não vou deixar de falar que eu fico mordido e acho um insulto não ter o Mario Galaxy 2 junto aí, por exemplo. Sabe? Sim, eu acho que se você pensar mesmo, adiciona o Mario Galaxy 2 aí, você olha isso aí com... Você passa a olhar assim, nossa, é bacana esse pacote. Ah, não. Peraí, Lucas. Aí você tá de sacanagem comigo. Você colocou o Galaxy 2, bota o 3D Land também. Que ele é 3D. Pode ser. O 3D Land vai morrer no 3DS, pelo jeito, Jeff. Mas então. Na verdade... Ó, não, o Jeff. É um 3D diferente. É um 3D por fase. Não é tipo... acho que o Mario Galaxy 1 e 2, eles... O 2 que virou um pouco por fase. Mas, na verdade, não. São fases que você entra e pega várias coisas nela. Não é tipo... Pegar a bandeira e acabar, entendeu? É diferente. São 3Ds com objetivos diferentes. Se você seguir a linha principal, até a Nintendo considera desse jeito lá. Eles têm uma timeline deles com o Mostar o Odyssey, que tava junto com o Galaxy mesmo, Sunshine e o 64. Aí o 3D World e o 3D Land é outra linha lá. Aí olhando assim, bota o Galaxy 2, eu não reclamaria. Se tivesse tudo HD, bonitinho, rodando em bom FPS, eu ia até falar, legal, a coletânea show de bola. Tá faltando do Galaxy 2? Vai tomar no cu, desculpa. Eu não sei, eu acho que como um jogo comemorativo, falta muita coisa ainda. Puta, velho. Eu não vejo apelo nesse jogo como um jogo comemorativo de 35 anos. Ah, tem coisa de coletânea que você compra que tem páginas que mostram artwork, sabe? Não tem essas coisas? Não era pra ter um frame no fundo? Acho que o Mario 64 tá preto, as barras do lado, não era? Minha opinião, tá melhor a coletânea de 35 anos do que foi a de 25. Que foi o Super Mario All-Stars num disco de Wii. Então, sei lá, eu acho melhor a coletânea do Switch, porque a gente, de retrospecto, a gente tem coletâneas piores. Ah, mas bem, mas... Na minha opinião, vou falar de uma coisa. A minha também não. Outra coisa também. Eu ainda acho que ele não tem o apelo de uma coletânea de 35 anos. Nem pra vir com... Assim, já teve... Teve alguém abrindo a caixa esse jogo? Não, ainda não. Teve unboxing? Sim, acho que teve. O que tem dentro? Tem as artworks do... O cartucho e tem a arte de vários Marios pegando estrela, tem screenshot. Não vem nenhum papelzinho? Mano, vocês estão querendo edição de colecionador, velho. É isso que vocês estão querendo. Que colecionador, Jeff? Não, você tá sonhando. Ah, não, faz sentido o que o Jeff falou. Não. É. Se você tem um carrozinho dentro, cara, eu comprei o Hollow Knight físico indie aqui, eu abri e tinha só um papel, que era o mapa do jogo, e eu só ali falei, nossa, que legal isso não, aqui. Ô Jefferson, não precisa ser na edição física. Tô falando no jogo mesmo, ter itens de galeria, pode ter vídeo de tutorial, de entrevista com o Miyamoto, pode ter muita coisa que um jogo de 35 anos, ele, de um comemorativo de 35 anos, pode ter. Muita coisa, muita. Concordo. Eu acho que eles fizeram todo o evento de 35 anos não baseado nesse jogo, sim na quantidade de coisas que eles lançaram, camisetas e coisas. Isso aí é mais uma delas. É tipo, o produto principal. Só um jogo, sabe? É o prato principal. Mas o prato principal não precisa estar todo nele, entendeu? É, então... Ele tem que ser chamativo. Mas então, mas três jogos 3D do Mario, aí tipo... Três jogos, né? Fica na nossa questão. Ah, pra mim não vale, pra mim vale. Mas três jogos 3D do Mario são grande coisa na vida útil do Mario. Poderia ser melhor? Mas são, não, pode colocar cinco jogos ainda, acho que é um jogo pra um nicho. Aí eu já discordo. Eu acho que... De verdade, eu acho que por $60... Eu acho que aqui no Japão é um pouquinho mais, viu? Eu acho que, não sei... Algum jogo, acho que era 7 mil ienes. Eu não sei, eu vejo esse produto, pra mim esse produto vale. É, eu acho que vai esgotar, até porque eles botam limite. Então, acho que nós consumidores estamos respondendo se vale ou não. O público que eles estão mirando vai acertar, né? Que é o público que tá disposto a pagar esse preço pelo jogo por jogos antigos. Mas você acha que esse... Não sei se vale a pena entrar nessa discussão. Se você acha que esse público é pequeno. Que eu acho que não é o público pequeno, um público que quer jogar os Mario 3D anteriores. Eu não sei, eu não tenho informação. Eu não sei. A minha namorada, por exemplo, ela vai comprar... Por quê? Porque ela não jogou nenhum desses Marios. E pra ela falou, nossa, isso é muito legal. Agora usando um exemplo do ponto de vista de alguém que nunca jogou, sabe? Sim, sim. Então, eu acho que esse público é muito grande. Tipo, poderia ser melhor. Eu acho que o Mario Galaxy 2 é uma coisa que a gente deveria ver, porque é meio que... Ah, já colocou o Galaxy 1? Por que não o 2, sabe? Que custa o 2 já? Exato. Eu fico também triste, eu só não tomo esse baque tão grande porque a gente já sabia, né? De rumores que o Galaxy 2 não tava incluso. E que o 3D World ia ser um jogo à parte, né? Então, como a gente já sabia essas coisas que não tá fora, ia ser só esses três, eu acho que quando eles anunciaram, o baque pra mim foi muito pequeno. Eu olhei e falei, tá, é o que tava esperando. Eu ainda queria ver o Galaxy 2 de alguma forma, mas... Eu acho assim, eu acho que, assim, vendo os jogos, né? Eu gostaria de pagar cada um $60, eles todos bonitos e refeitos? Gostaria. Mas, pensando, assim, no consumidor geral, acho que é melhor esse preço. Tá, o Mario vai falar que não vale a pena, mas pra mim $60 é o preço do jogo, é o preço de um jogo, sabe? É um jogo e você tem conteúdo ali, né? Acho que você... Assim, se você for elencar valor nos, sei lá, nos jogos de Switch por conteúdo... Eu acho que se você pegasse essa coletânea, vale, sei lá, vale mais do que $50 em Captain Toad. Tipo, essa é a minha opinião, assim, conteúdo. Aquela coisa que, assim, que a gente fica medindo, mas não é pra medir, né? Mas conteúdo por preço, essa coletânea não tá longe de ser. Não, mas não é por conteúdo, não é por quantidade de jogo ou por conteúdo incluso no jogo. Mas sim como o apelo que ele traz como um produto completo, entende? E eu como três jogos antigos sendo vendidos uma coletânea a um preço cheio, eu não vejo valor com o produto, mas eu, Mario, sou um consumidor diferenciado de vocês, entendeu? Eu tenho meus valores quando eu procuro um produto desse tipo. Mario Kart 8 vale? Deluxe? Só se você não comprou no Wii U. Ah, então o seu argumento é que você não gosta de jogo antigo. Não, não é isso. De novo, eu não vejo valor como produto completo, um produto cheio, um produto apelativo ativo nesse jogo por um preço cheio. Não tô falando de conteúdo, não tô falando de jogo antigo. Eu acho que você procurar características únicas desse jogo para o fato de eu estar falando que ele não é um produto, tá querendo reduzir o que eu tô querendo falar. O que eu tô explicando. Ele, como argumento de venda único, eu não acho que ele vale $60. E outra, eu acho que ele também não é um bom produto de 35 anos. Eu preferia outro produto, mas eu acho que esse é o mais consumível. Tipo, eu gostaria de uma coisa maior e mais bem feita, mas acho que esse aí é pra, assim, ele agrada mais a quem não jogou. E, tipo, sei lá, é um preço de um jogo, sabe? Tipo, não extrapola ali. Tipo, você pega o carrinho, é muito mais caro. Então, $60, esses três jogos é acessível e tem bastante conteúdo. Acho então, que... mas eu vejo muito valor no carrinho. Eu não tô comparando, esse aqui eu vou jogar mais, esse aqui eu vou jogar menos, não é isso que eu tô falando. É o produto em si. Por exemplo, quando eu pego um Apple, eu vejo valor nele por causa dos detalhes, por causa dos apreços tecnológicos, enfim. É, quando você vê valor num produto, isso está muito relacionado às características do consumidor, depende da pessoa ter valor ou não. Por exemplo, para vocês veem valor porque vocês gostam desse tipo de jogo, vocês querem jogar o jogo de novamente, né? E eu não tô criticando, eu não acho que tem certo e errado. É que eu, Mario, não é do meu tipo pegar um jogo desse. Se tivesse Galaxy 2, eu não xingava. Pronto. Eu acho que só pela facilidade de jogar em HD as coisas e eu não ter que mover meu 64, meu GameCube, meu Wii pra jogar as coisas, eu acho que já vende a ideia pra mim. Ah, e um último comentário é, eu tenho o Mario Galaxy de Wii original e eu tenho o emulador Dolphin no meu PC. Então, eu extraí a ROM do meu Galaxy pra eu jogar no meu Dolphin. Eu joguei ele HD e é muito bonito. E aí, quando eu vi o da Direct, eu fiquei, isso aí tá pior do que eu joguei no meu PC. É, mas aí tem uma limitação do Switch e limitação do seu computador, né? Não, sim. Isso aí é totalmente pessoal, aí é uma coisa que eu fiz e não... A comparação com o emulador é complicado porque o emulador tá rodando sempre numa máquina normalmente muito mais potente que um Switch. É. Não, sim. É só um comentário meu. Tem que se preocupar com a fidelidade em todos os lugares, assim. Muito jogo tem problema aqui e ali que num produto vendável não poderia passar. Essa é a mesma comparação do que, olha só, fiz aqui o Mario com iluminação foda no Unreal 4 aqui, andando na grama. Olha aqui, Nintendo, isso é tão fácil, por que vocês não fazem? Né? Aí também é desmerecer. Contratem esse cara aqui, ó. Vocês estão retweetando esse tipo de coisa. Entendam, gente, não é assim que funciona o videogame, tá? Depois de 5 anos fora do Brasil, que não estava tão bem no Brasil também, né? A Nintendo agora vai voltar oficialmente a distribuir o console dela aqui no Brasil. Então, eles anunciaram o preço, né? Que vai ser R$3.000. A gente comentou sobre o tweet dela da vinda, né? Agora a gente teve as informações oficiais de preço, esse tipo de coisa, porque eles não tinham sido revelados, né? É, o primeiro ponto que eu quero discutir então com vocês é isso. O preço do Switch é R$3.000. Os controles Joy-Cons disponíveis são cinza e aquele padrão azul vermelho, neon. E vai ser R$500, né, o Joy-Con. Vai ter controle... verde e roxo também, não é? Vai ter? Tava escrito? Não sei se tava escrito. Confirma rapidão então, porque no site que eu vi o DN era esses dois. Tinha que vir a combinação do controle do Mario Party, do Super Mario Party, que é verde e amarelo. Não, mas então. O importante é que é o preço, né? E o Pro vai ser... R$470. É, acho que assim, né? Pela estimativa que eu tinha sugerido, né? Eu fiz a comparação do Wii U, preço do Wii U, coloquei o preço da inflação, tinha dado 2.600, que era o que eles estavam vendendo, já estavam vendendo o Switch um pouco antes, né? Como a gente descobriu que esse console ele vai continuar sendo importado, não vai ter peças sendo fabricadas aqui, montagem sendo feita aqui, vai ser tudo importado. Então, aí tem o quesito dólar e o dólar infla um pouco esse preço. E aí a gente foi pra R$3.000. Olha, só pra confirmar, vai ter verde, rosa e neon sim, Jamal. Só que é o separado, não é o que vem com console. Sim. Ah, tá. É o separado, sim. Esse é do Splatoon, né? Aham. É, o preço... Assim, a gente tá num cenário fudido mundial. Então eu olho esse preço e falo, é o que tem pra hoje, infelizmente. É, tá vendo... Muita gente vendeu no mercado cinza aqui, tava vendendo o preço que eu tava ouvindo, que eu não fui pesquisar os preços do Switch. É, eu te falo, é 4K. Então é um preço que você pelo menos vai dar, joga um balde de água na galera e fala, gente, abaixa o preço porque o oficial tá R$3.000, entendeu? A gente sabe que vocês estão subindo o preço pra tentar se garantir depois. É, o do Joy-Con também é a mesma coisa, porque o do Joy-Con era preços absurdos, tipo R$800 aqui, coisa assim. Pro nem comenta também. É, o Pro eu acho que eu comprei... É 4 mil o preço no Brasil? É, 4 mil, mercado cinza. 4.200. É. Assim, mercado cinza, né? Não é só mercado cinza, tinha varejista aqui que tava vendendo esse preço. Eu acho que você pode pensar assim, R$3.000 é acessível? Não, não é. Mas, assim, é aquela coisa que a gente comentou, tendo a Nintendo no Brasil é um limitante, né? Tipo, falou assim, não vou comprar em outro lugar se a Nintendo vende a esse preço. É caro, é, mas, assim... Você vê, eu não sei, você vê como o real desvalorizou, tipo, em tão pouco tempo. Como do dia pra noite, sei lá, eu mandava dinheiro do Japão pro Brasil e eu fiquei rico do nada. Então é É isso, não, né? Mas eu acho que se você fizer a conversão direta, mais os 30% do varejista e mais os impostos, o preço vai ser mais ou menos esse mesmo. Não tem como fugir. Não. E o Pro Controller, eu lembro que eu comprei, acho que faz um ano já. Foi na época que saiu o Link's Awakening, eu tinha pago esse preço e antes do mundo acabar. Então, eu acho que tá um bom preço, sinceramente. Olha, eu falo, um Pro Controller assim, eu consigo pensar, é um investimento que vale a pena. O Pro Controller, eu concordo, verdade. Agora aqui, ó, outra informação é que o console Nintendo Switch vai estar disponível nas lojas americanas e Magazine Luiza. Só que também nas lojas virtuais da Americanas e Magazine Luiza e Submarino. Então esses são os locais pra você poder obter o seu console oficialmente. É, coitada da Saraiva, hein? Faliu mesmo, hein? Ah, mas essa é a parte boa, né? Que tá disponível, sei lá, pra gente que mora mais longe, se pelo menos tem no online. Saraiva era uma grande distribuidora, cara. É, essas lojas aí são ok, né? Tem em todo quanto é lugar, lojas americanas. Submarino também já comprei coisa online e tive uma experiência ok. É que eles vendem muita coisa que são outras pessoas que enviam, né? É, não, tem disso. É que eles têm centros de... O importante que preciso falar dessas específicas, eles têm centros de localização, centros de distribuição em diferentes regiões do país, né? Então, fica mais acessível, por exemplo, o cara quer comprar lá no Nordeste, já vai ter um lote lá específico de Nintendo Switch, possivelmente, pra já vender, além de estar mais barato, pelo menos o cara vai pagar esse preço e vai chegar mais rápido. Vai estar um pouco mais acessível. Ah, essa é a parte boa, né? Realmente, por mais que o preço pra muita gente ainda não esteja bom, que não tem como nesse cenário mundial, estando aqui oficialmente, já põe um pouquinho de ordem na casa, mesmo que de forma mínima. Agora, as distribuidoras escolhidas, né, pela Nintendo, são as empresas Ingram Micro Brasil, tá vendo que eu tô tendo dificuldade de falar o nome, e a outra é RCL. Só que não serão distribuídos jogos físicos, é só o console e os controles. É, no futuro incerto, assim. É. A gente tinha discutido isso, né, se jogos iam vir ou não, a gente comentou que eles já estavam aqui, só que em forma de cartão, então realmente não iria mudar. É, e com isso adicionam que não tem PTBR também nos jogos, isso aí é querer demais por enquanto. Mas seria maneiro. Eu acho, tipo, a escolha, pelo que eu vi ali das empresas, parece ok, a gente não sabe. Uma tá cuidando. Eu acho que foi a RCL cuidando da distribuição de Last of Us, de uns últimos jogos de PS4. Então tem alguma coisa, pelo menos, que eles sabem de videogame. Então eu acho que tem que ver, né? A gente tem que ver com o que vai acontecer, mas parece que eles são ok. Se eles fizerem campeonatos, pra mim eu tô feliz, hein? Acho que no cenário atual não tem campeonato em nenhum lugar. Não. Que merda. Tem campeonato online. Ah, mas com isso online da Nintendo aí, tristeza, né? Tem campeonato online nos Estados Unidos, talvez. Eles campeonato online é um motivo pra chutar o roteador já. Lembrando que a Nintendo comentou que eles estão trabalhando no modelo de distribuição simplificado, né? Então, assim, se já era simplificado com a Game do Brasil, que distribuía 5 unidades de jogos pra cada estado, então eu não sei como é que vai ser isso, né? Vamos ver. Além disso, a Nintendo planeja trazer o Switch Lite ao Brasil em 2021. Isso aí Acho que ia acontecer a pergunta porque houve homologação, né, do Nintendo Switch Lite. Entendi. Vai ser 2.900, né? Tá louco, mano. Quanto que é em dólar Lite? Eu esqueci. É 200 e... 200? É 200. 1.99. Ah, eu chutaria uns 2.000 alguma coisa, hein? Caramba, foda. Ah, 2.500, se você for pensar 500 reais de desconto, é uma brincadeira pra brincar. Eu tô com o Jomão, 2.500. É, pior que é. Outra informação é que o aumento dos preços da eShop brasileira serão em lotes. É o que já aconteceu nessa última semana, se não me falha. Teve aumento no Dragon Quest 11, Astral Chain, foi Hyrule Warriors também subiu, acho que foi agora que subiu, e mais alguns jogos First Party, né? Foi tudo pra R$300, que antes a gente só tinha visto os jogos novos da Nintendo, era o Paper Mario que tinha subido e acho que o Pikmin Game, que tá. E Pikmin, sim, Pikmin 300. Aí agora a gente já tem o Super Mario 3D All-Stars em R$300, essas subidas. E aí eles fizeram na entrevista com o The Enemy, eu acho, ou foi com a The Enemy, ou foi com a IGN, não lembro agora com qual entrevista foi, que eles brincaram de... perguntaram, compra o Animal Crossing, que ainda tá 250? Aí os caras, é bom comprar, assim, compra o mais rápido possível. Obviamente ele brincou, porque eles ganham por isso, mas talvez seja verdade. Provavelmente Pokémon e Animal Crossing ainda tá 250, talvez se você tava pensando, é bom dar o tiro agora. E vale adicionar que eles vão também reformular... Eles planejam reformular o eShop do Brasil, né? que basicamente... É, agora, dá a notícia direito, né? Reformular não, fazer o eShop. Ah, então, eu ia falar isso, porque é basicamente um campo lá pra você jogar um código e morreu. É que é o mínimo, né? Se eles não vão distribuir jogo físico aqui, meu, o serviço digital tem que ser oferecido de uma forma decente, não, tem, pelo tem menos. Tem que existir a loja, né? Você tem uma loja online lá que você entra no site pra pegar o código e dar redeem. No console, né? Porque, é, a da web também é feia, eu concordo. É um puta corte de fluxo, sabe? Você tem que ter que entrar num site pra comprar e depois voltar pro console. Isso não faz sentido. Eu só falo que eu espero que eles continuem com o web, porque eu, como vocês sabem que sou canadense, eu gosto de dar redeem na minha conta canadense, não na minha conta brasileira. Senão eu vou virar canadense e fui, vou parar de comprar na brasileira. Aí, paciência. É, eu ia falar, em geral, tá botando o pezinho aqui, é bom ter uma representação oficial assim, tô começando de novo, mesmo no cenário de crise. Mas quem tinha esperança que ia vir PTBR, um monte de coisa assim, absurda, preços de jogos a R$250 físico nas lojas. Aí é maluco. Aí é sonho. É sonho. Ah, não, é. Ó, nego se precipitou pra caramba, um monte de coisa, tá? Em fabricação de console, em PTBR, em redução de preço de jogo. Mano, eu acho que a Nintendo não... Esse negócio faltou de novo, ela nunca esteve, mas dessa vez ela tá entrando com tanta cautela que dá até medo de eles terem qualquer tipo de problemática, sabe? Falarem, mano, realmente o mercado brasileiro não tá quente como a gente esperava. Não ficou claro ainda o motivo deles terem voltado, porque eles falaram que quando eles saíram o motivo era os altos impostos. Estão voltando agora porque eles falaram que alguns impostos reduziram e a redução está sendo boa o suficiente para eles conseguirem vender. Eles estão vendo valor nessa redução. Então, assim, eu não sei. Eu acho meio tosco essa desculpa aí. Então, eu acho que, assim, eles voltavam de forma assim, não vamos, sei lá, com pouca distribuição. Tipo, eles conseguem vender o console atualmente a, sei lá, quanto que tá? Mais de $600, é isso? Tá $575, acho. Então, eles conseguem vender o Switch, poucas unidades de Switch a $500, e acho que o mais importante é a remarcação de preço. Optando por ficar fora do mercado de jogo físico, eles conseguem alterar o preço, então você tem aquela medida de, se o real desvalorizar, eu tô seguro. Então, pra eles tá tudo bem. Eu só queria saber o que vai acontecer, sei lá, tipo, imagina que eles remarcam o preço de Mario Kart. Mario Kart tem aqueles jogo pra você dar download do código, não tem? Dos cartões em lojas físicas? Tem. Aí você vai estar com um preço, sei lá, de R$300 na loja digital, sendo que se você passeasse e fosse comprasse cartãozinho, você ia comprar mais barato. É só nesse sentido que eles não conseguem remarcar o preço. Mas é isso, né? Tipo, pelo menos é o consumidor brasileiro que, tipo, tá todo fudido e jogo é inacessível, consegue comprar, né? Então acho que é mais nesse sentido, de tipo, eles conseguem ter a garantia de que se o país afundar, eles mantêm o valor dos jogos deles. Eles conseguem vender a um preço maior. Assim, não que eu ache que isso vai acontecer. Só queria que, do mesmo jeito que a remarcação é pra cima, se um dia a economia brasileira tivesse bom e o real voltasse a ser forte, esses caras de pau teriam a coragem de falar, não, tudo bem. Agora a gente abaixa um pouco o preço porque o real tá muito forte. Porque a gente só vê a via do mão, tipo, aumenta aí porque tá ruim. É a tendência, é que nunca cai. Agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. Primeira notícia aqui é eShop redecorada com o tema de Mario. Ficou bem bonitinha. E é interessante ver o cantinho vermelho ao invés de laranja. Mas não foi nada além disso. Tem música? Tem música, não sei. Não tem música, mudou carregar, agora tem o Mario correndo em vez do então, Mario do Mega. Foi muito além disso, né? O pior problema da eShop é não ter música pra mim, mas tudo bem. Legal que tema na eShop chegou antes do tema no Switch. Também. Xenoblade 2 ganha atualização para a versão 2.1.0, adicionando suporte à língua coreana. Eu acho legal, assim, eu não sei qual que é a população que joga Xenoblade 2 na Coreia, mas os caras tiveram mais preocupação em colocar a língua coreana do que brasileira, né? Eu acho que tem uma... Eu acho que eles estão melhores economicamente do que a gente. É, isso é. Isso é. Hashtag de Pokémon Masters X vira meme no Twitter. Gente, presta atenção aí quando vocês forem colocar uma hashtag dessa, tá? É, virou... É, ficou Pokémon Master Sex, é isso. Master Sex. Só que disso, não é só o meme. Teve gente tirando foto Not Safe for Work e postando na hashtag, tá ligado? Não foi só brincadeira, teve gente que levou a sério o negócio. Falem mal, falem bem, mas falem de mim, né? Não sei, cara. Eu... Eu também não concordo, não. Tem que falar bem. Essa hashtag virou Rully 34, sabe? Mas se fez site de notícia, eu acho que foi um esqueminha bom pra eles. Ainda mais pra esse jogo que eles tentam tanto empurrar. Foi talvez uma... Sem querer? Talvez tenha sido sem querer. Ah, mas eu acho que pouca gente se preocupou em... Porra, o que é Pokémon Master, sabe? Nunca vi. Vou abaixar. Acho que virou muito mais uma piada mesmo. A galera nem se preocupou em saber o que era Pokémon Master. Continuando sobre Pokémon Master X, ou outro nome, se preferir, o jogo gerou $75 milhões no primeiro ano de vida, sendo o segundo jogo de Pokémon Mobile mais rentável. Em comparação, o Fire Emblem Heroes teve $656 milhões em 3 anos. Então, tá bem, mas não tá tão bem assim, né? Como assim, tá bem, não tá bem? Tá bem em relação aos jogos de Pokémon, porque é o segundo, mas só que se você for pensar Fire Emblem, comparar Fire Emblem e Pokémon, é, talvez Fire Emblem seja um pouco menor e tem o quê? 10 vezes mais em 3 vezes mais de tempo, mas é 10 vezes mesmo assim. A não ser que o negócio dê um boom, ele não alcança Fire Emblem. Eu estaria que pra mim, tipo, não tá bem, não. Acho que... eu achava que isso aí ia dar mais, né? Quando prometeu esse jogo. Eu também. Não sei, tem algum mercado que ele não lançou? Por exemplo, mercado chinês, será que ele não tá presente ainda? Não sei. E eu também não sei se Fire Emblem tá no mercado chinês. Então, mas ele tem no... Ambos tem na brasileira. Então, acho que a maioria dos lugares que os dois lançaram, eles estão lá. Fire Emblem e Pokémon, no caso. Com Masters X. É bastante dinheiro, mas não pegou. Principalmente pra franquia, sim. Pikmin 3 retorna ao eShop do Wii U com seu preço da linha Nintendo Selects. Tá aí pra galera que jogou o pânico e xingou a Nintendo, tá aí, voltou. Agora a única pessoa que não conseguiu comprar pode ir lá comprar. Única. Bem isso. Isso é retroativo? Tropical Freeze voltou? Eu acho que não. Eu não li nada sobre Tropical Freeze, as notícias nenhuma falou, então. E os caras comentaram até, eu acho que voltou mais ou menos no final de agosto, só que ninguém ligou. Sabe? E aí o cara viu agora no Instagram. Isso aí foi na americana, né? Porque na japonesa eu nunca soube. É, também tem essas coisas. E na europeia eu acho que o Tropical Freeze voltou e na americana não. Então varia de qual eShop você acessa. Basicamente, então, se você quer alguma coisa, xinga a Nintendo certa da sua região, por favor. Que algumas batalhas como essas vocês ganham. Atualização da interface da eShop do Switch. Agora é possível cancelar uma pré-compra até o limite de uma semana antes do lançamento. Também é possível ver quanto tempo falta para uma promoção acabar sem precisar entrar na página do jogo. Ou seja, mais praticidade no geral. A segunda é pra você estimular você vender, tipo, uma melhoria. A primeira é... A Nintendo tava sofrendo um processo, acho que, se eu não me engano, na Europa. Que lá é ilegal você não poder, tipo, cancelar a venda, a compra. Então eu acho que é mais uma imposição legal do território europeu, que infelizmente estendeu, acho que, pros Estados Unidos e pro Japão. Isso eu não sabia, interessante. E finalmente não preciso ficar clicando e procurando aquela linha laranja lá falando até quando é a promoção. E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site e comentar tudo o que você achou do podcast. Dê suas impressões sobre todas as novidades, né, do aniversário de Mario, incluindo a coletânea de jogos que eles vão lançar ainda nesse mês. Comente também sobre os preços do Switch no Brasil, né, sobre Pro Controller, ou sobre a estratégia que eles estão fazendo para emergir no país. Ou faça alguma pergunta pra gente, comente suas impressões sobre outras coisas, os jogos que você tá jogando. Fale, porque nós leremos o seu comentário no nosso podcast de comentários, que é o Karaokê 64.